Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, ZYJ 267 AM, 1370 kHz, Curitiba, Paraná. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Minuto com Monsenhor Jonas Habib. Mesmo que você precise recomeçar tudo de novo, você não vai ter aquele turmão, a sua turma. Você vai recomeçar com poucas pessoas, mas veja, são amizades sólidas. São pessoas nas quais você pode confiar. E você sabe que estão construindo e vão continuar construindo a sua vida. Não são pessoas perfeitas, como vocês estão lutando pela santidade, para dizer não ao pecado, mas são pessoas decididas e você pode confiar nelas. Enquanto que ao contrário, não é verdade que muitas vezes no meio da turma toda se reúne lá naquele ponto especial, porque cada cidade tem um lugar onde os jovens se encontram. No meio daquela turma enorme, você sente uma enorme solidão, porque na verdade você percebe que não tem nada mais em comum com esse, com aquele, com aquela. Os papos já não correspondem mais, porque o Senhor já cativou o seu coração. É que você está sem coragem de largar aquele turmão que já não mais está lhe dizendo nada de concreto para você se aventurar em amizades novas, de gente que te constrói, que não é mais o turmão. Mas embora sendo poucas pessoas, você se sente plenamente satisfeito na sua amizade. Você tem gente. Você na verdade está vivendo amizade. Você está vivendo aquilo que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, onde vocês se compreendem também no esforço por viver santidade e viver não ao pecado. Minuto com Monsenhor Jonas Habib.